houve um tempo de espera, quando o rei se levantou, Davi ungido por Deus, seu povo ele amou. Da madeira de cedro uma casa se erguerá, confirmado em seu reino, o Senhor o guiará. Ó Deus das batalhas, em ti eu confiarei. Sei que tu és meu escudo, teus planos cumprirei. Com poder eu marcharei, teu nome eu exaltarei. Os filisteus se aproximam, mas eu não temerei. Consulto a ti, Senhor, tua voz eu ouvirei. Suba contra eles, entregarei em tuas mãos, e assim pela fé eu vencerei. Tu és meu capitão, no vale da sombra eu confio em tua mão. Oh Deus das batalhas, em ti eu confiarei. Sei que tu és meu escudo, teus planos cumprirei. Baal.